sem limite. Deputado quer ganhar mais que ninguém. Na pele fundos e mola quase ninguém tem. Sem limite. Sinceramente tenho dó de alguém. Inocente no assalto se torna refém. Sem limite. Baleado no canto da calçada, chorando de frio com a camiseta rasgada. Torcedor quer torcer, mas não quer perder. Seu time perde, vira briga e já quer bater. Pra muitos, poucas coisas que fazem não tem limite. Patrão nem dá bola, desfila de Honda City. Quem pode, pode, quem não pode se ferra. Quem não tem dinheiro, monta um barraco na favela. Ladrão sem limite, fica sem noção, vira detento e ganha muitos anos de prisão. Infelizmente, aqui é assim. Sou por muitos e poucos por mim. Sem limite. Sem limite. Hoje não tem limites pra sonhar. O menino acabou de se matar. Quem pensa esperança, revolução. Quem pensa em mudar, faça união. Crescer. Diz que é moda, não me vem falar que isso é vencer. Que eu tô fora na favela, quem ostenta pra quê? Traz a droga para o mundo que eu quero descer. Que tá foda, sem limite, vários hits, sensualiza na city. Pra poder portar os kits, fez a filha vira beat. Sentar o dedo, sem medo nos preto e pôs terror no gueto. Quer falar que me entende, quem nunca sofreu preconceito. Quem instiga pedófilo não merece o meu respeito. E foi brincando de MC que criança virou brinquedo. Sem limite. Quem persiste pra não ver a família triste. Madeirite e Eternite sonhando em ter bandite. Sem limite, um sorriso morre pra nascer tristeza. Trato o sonho como previsão e essa é minha nobreza. Sem limite, minha métrica acompanhando tendência. Mas não tem grana no mundo que compre nossa decência. Calma, calma, não se irrite. Se minha levada é de elite, é pra bater de front com Satanás que passou dos limites. Hoje não tem limites pra sonhar.